cansado e não faz nada. Eu tô cansado e não faz nada. Falei pra ela ver que na minha casa. E ela não veio, sempre tá ocupada. O desconforto tu vê na minha cara. Eu sempre olhando pros lados, meu medo não para. Eu sempre sonho com isso, minha mente não para. Mas eu continuo sonhando, minha ferida sara. Eu e todos os meus manos viemos no inferno. Não tinha tempo pra pensar porque tava na merda. Dou um hit nessa blunt, cinzas do meu terno. Vejo a visão clarear tipo o final de Eva. Fica longe se começa a dependência. Sai o dia inteiro, é tipo correspondência. Gente me cobrando, sempre sem paciência. Acho que isso é só carência. Acho que seu cheque mate faz parte. Ainda bem que todas elas dormem tarde. Jogo à noite, me chamou de chocolate. Mas eu esqueço toda vez que a brisa bate. Porque tu escolheu sofrer.